pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher o peso. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Do Axé. Vamos ver o ponto do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Central do Axé. Apresentação: Silvio Ferraz. Olha o agito chegando no seu rádio. Que maravilha! Chegou mais um finalzão de semana e eu estou aqui juntinho com você, trazendo Central do Axé. O melhor do Axé, samba, pagode, funk. Prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia nesse segundo fim de semana do mês de dezembro. Agito, suor e swing no seu rádio a partir de agora. Aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, tá ouvindo a sua rádio preferida? Tá começando Central do Axé. Aumenta o volume, bota esse volume lá em cima, porque tá começando com samba de primeira do Xande de Pilares. Elas estão no controle. Bom fim de semana. Central do Axé. Elas estão no controle. Atividade. Sozinhas e chegam de manhãzinha. Hoje ninguém manda nelas. E o que seria sem elas? O caçador, que ironia, agora é caçado. E o conquistador hoje é conquistado. Chegam decididas, tão maravilhosas. É o bloco das poderosas. Elas tiram onda, são tão predadoras. Dão voz, peito leoas. Elas gritaram independência. Não tem mais essa de carência. E quem não deu assistência vai ter concorrência. Ah! A mulher nova tá querendo amar. E no mercado tá faltando homem. E se correr ela te pega, se ficar ela devolve. Coro come, coro come, coro come. A mulher nova tá querendo amar. E no mercado tá faltando homem. E se gostar ela quer pega, se der ruim. Chegam de manhãzinha. Hoje ninguém manda nelas. E o que seria sem elas? O caçador, que ironia, agora é caçado. E o conquistador hoje é conquistado. Chegam decididas, tão maravilhosas. É o bloco das poderosas. Elas tiram onda, são tão predadoras. Dão bode, peito leoa. Elas gritaram independência. Não tem mais essa de carência. Faltando homem, se gostar. Central do Axé. Olha o perê que é pelo de acabou. Todo mundo dança o perê que é. Se você quer dançar o perequetê, vem pra cá, abraçado, colado, juntinho. Coladinho. Papai disse, a mamãe sobrinha. Essa dança vai fazer cheia de manhã. Papai disse, a mamãe sobrinha. Essa dança vai fazer cheia de manhã. E tá bom, e tá bom, e tá bom. Se tá bom pra descer, vai descer, vai descer, vai descer. Periquete, tem, tem, tem, tem, tem. Acabou! Periquete, tem, tem, tem, tem. Olha o periquete, tem, tem, tem, tem. Você quer dançar o BNQT? Venha pra cá, abraçado, colado, juntinho. Coladinho, papai te tia, mamãe te fria. Essa dança vai fazer cheia de manhã. Só vai dar em você. Papai te tia, mamãe te fria. Essa dança vai fazer cheia de manhã. Só vai dar em você. Se tá bom, se tá bom, se tá bom, se tá bom. Vai descer, vai descer, vai descer. Se tá bom, se tá bom, se tá bom, se tá bom. Pra descer, vai descer, vai descer, vai descer. Alô, Berequetê! Berequetê, tem, tem, tem, tem. Berequetê, tem, tem, tem, tem. Central do Axé. Viajar, curtir esse sol, te beijar. feita pra você. No meio desse empurra, empurra, acabo em você. Eu sou da rua e a rua é feita pra você. No meio desse empurra, empurra, acabo em você. Xananá. Mostra tua cara, eu tenho dúvidas. Já vi, é só felicidade, então empurra, vai. Em pleno verão, vou te namorar, surfar e viajar, curtir esse sol, te beijar, é flutuar, jogar futebol, sair pra dançar, fazer você sorrir. Central do Axé, na sua rádio preferida. Segundo final de semana do mês de dezembro, decola, Netinho. Passou também Chacabum, Berequetê. E o sucesso não pode parar. O agito é na sua rádio preferida, com certeza. Essa rádio que é líder, líder em audiência. Tá chegando os Havaianos e Tiaguinho, Festinha. E todo fim de semana tem, né? Central do Axé. Ai, que gostoso. Vamos logo, meu parceiro, se arruma, que hoje vai geral. Passa em casa pro esquenta, que essa noite vai ser sensacional. Vem logo pra casa, picanha na brasa, churrasco e piscina, o couro vai comer. Whisky, champanhe, cerveja gelada, tô com a mulherada, só falta vocês. Cadê vocês, Havaianos? Demorou, partiu, deixa tudo no esquema. Avisa pra geral que hoje vai dar problema. Picanha na brasa, cerveja no gelo, esse é o clima. Whisky, piscina, o pai tá chegando em brasa de menina do TV aí. Vamos pra cima! Isso aqui tá muito bom, pagode com tambor, só as top do momento, já tô no esquema. Área VIP é só chegar, tem champanhe pra relaxar. E se o dia clarear, mano, não tem problema. Isso aqui tá muito bom, pagode com tambor, só as top do momento, já tô no esquema. Área VIP é só chegar, tem champanhe pra relaxar. E se o dia clarear, mano, não tem problema. Vem logo pra casa, picanha na brasa, churrasco e piscina, o couro vai comer. Whisky, champanhe, cerveja gelada, tô com a mulherada, só falta vocês. Vem que tem, moleque. Demorou, partiu, deixa tudo no esquema. Avisa pra geral que hoje vai dar problema. Picanha na brasa, cerveja no gelo, esse é o clima. Whisky, piscina, o pai tá chegando em brasa, as meninas do TV aí. Vamos pra cima! Isso aqui tá muito bom. Pagode com tamborzão, só as top do momento, já tô no esquema. Área VIP é só chegar, tem champanhe pra relaxar. E se o dia clarear, mano, não tem problema. Isso aqui tá muito bom, pagode com tamborzão, só as top do momento, já tô no esquema. Área VIP é só chegar, tem champanhe pra relaxar. E se o dia clarear, mano, não tem problema. Isso aqui tá muito bom, pagode com tamborzão, só as top do momento, já tô no esquema. programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação, Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Central do Axé. O seu acordei me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro. Ai, sincero, sei que fui capaz. Fiz até demais, te quis. O teu jeito, eu te amei, eu te mostrei. De manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. O seu acordei me deu a falta de você. Saudade de você. Chama a suinha. Acordei de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Corpo de brogada, também fala em amor. Ô, oh, Mário, CDs, moral. O vem do miudinho. E foi bonito, foi Deus, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do meu jeito. Eu te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Eu me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Eu te amei, te mostrei que meu amor foi o mais profundo. Eu me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei, me deu uma falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me deu uma falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Aqui as paredes se balançam, decona. Corpo de pregada, também fala de amor. Central do Axé. Chorar nem mais um dia, você. tô de bobeira. Que é isso? Sublime Poesia aqui na sua rádio preferida. Passou também Quarto de Empregada, Fui Fiel, Harmonia do Samba, Aviões do Forró, Vem Pra Cá. E também tivemos o som dos Havaianos e do Tiaguinho fazendo sucesso. Aliás, em Harmonia do Samba e Aviões do Forró, não é Vem Pra Cá não, é Vem Pra Mim. É sucesso, né? Sucesso total. Central do Axé, segundo final de semana do mês de dezembro. Eu tô indo pro intervalo, mas na volta tem muito mais agito. Eu peço que você não mude de estação, porque o sucesso rola por aqui. Tem Cheiro de Amor e Pablo, tem Cláudia Leite, tem Ivete Sangalo e muito mais. Não desliga, já tô voltando. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação, Silvio Ferraz, com apoio da sua emissora. Música boa o tempo todo, agito, energia positiva. É aqui na sua rádio preferida, é Central do Axé. O melhor do Axé, samba, pagode, funk. Para começar, o nosso segundo bloco tem sucesso. Aqui o sucesso não pode parar. Bom fim de semana para você. Cheiro de Amor e Pablo, amor de sobremesa. Eu vou estar aqui quando você voltar. Vou abrir a porta pra você entrar. Vou colher as flores pra te receber. Vou estar pronta pra você. Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho. Vou te encher de beijos, te fazer carinho. Vou arrumar o quarto, meia luz acesa. Vou te dar amor de sobremesa. Central do Axé. Apenas um caso passado. Lembranças vão te incomodar. Um verdadeiro amor não se apaga. Vira a página, mas não rasga. O tempo passa, mas um dia tudo volta ao seu lugar. Eu vou estar aqui quando você voltar. Te receber, vou estar pronto pra você. Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho. Vou te encher de beijos, te fazer carinho. Vou arrumar o quarto, meia luz acesa. Vou te dar amor de sobremesa. Pablo, fala meu amor. Por mais que você diga que ninguém é de ninguém, eu tenho convicção que sou tua. Ai, meu coração é todo seu, Aline. Um verdadeiro amor nunca, nunca se apaga. Eu vou estar aqui quando você voltar. Vou abrir a porta pra você entrar. Vou colher as flores pra te receber. Vou estar pronto pra você. Vou preparar o jantar, vou abrir o vinho. Central do Axé. Do Axé. Atenção, Recife! Essa é pra decolar! Dançar o decolê, olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê, olê. Hora de dançar o decolê, olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê, olê. Veio do Haiti, esse swing é pra você sentir. É só seguir meus passos e ver essa loucura feita pra você. É só jogar pra cima e se deixar levar no decolê. Yeah, yeah. Abre os braços pra embalar, faça a festa acontecer. Não importa o que vão pensar, eu vou dançar o decolê. Olê, olê, olê, decolê, olê, olê. Hora de dançar o decolê. Olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê. Veio do Haiti, esse swing é pra você sentir. É só seguir meus passos e ver essa loucura feita pra você. Oh, oh, oh, oh. Venha mexer, se remexer. É só jogar pra cima e se deixar levar no decolê. Yeah, yeah. Vem! Abre os braços pra embalar, faça a festa acontecer. Não importa o que vão pensar, eu vou dançar. Eu não paro mais, não, não paro mais. Quando eu entro, não saio. Se tu me joga pra dentro, se tu me joga pra dentro, eu não paro mais, não, não. Dançando de colê, dançando de colê, dançando de colê, dançando de colê, dançando de colê, dançando de colê, dançando de colê. Abre os braços pra embalar, faça a festa acontecer. Dançar o decolê. Vai! Olê, olê, olê, decolê, olê, olê, olê, olê. Hora de dançar o decolê. Central do Axé. Central do Axé. Retrô. Pra matar saudades. Central do Axé. Retrô. Pra matar saudades. Quem vem de lá cai na rede de trança. Se tá no pé, pega no split, embala. Olê, olá, meu chapéu de guirlanda, te dá um medo e preciso dar. Quem vem de lá, cai na rede de trançar. Se tá no pé, pega nesse beat malá. Olê, olá, meu chapéu de guirlanda, te dá um medo e preciso dar. Princesa Xerazade, filha de Zanzibar, raio da liberdade, há de se admirar. Princesa Xerazade, filha de Zanzibar, raio da liberdade. Pan-Americana, bailando a baiana na Pan-Americana. dançar. Se tá no pé, pega nesse beat malá. Olê, olá, meu chapéu de guirlanda. Te dá um neve, princesa otara. Saía lá fora para a rua andar luar. Saía de bando, saía de bata. Subido em Genô pra Gamboa farrear. Na carreira do bando, esse toque gira. Você não fica parada, não. Nesse toque você não fica parada, não. Nesse toque você não fica parada, não. Nesse toque você não fica parada, não. Oh, Pan-Americana bailando a baiana, ma. Pan-Americana bailando a baiana, ma. Pan-Americana bailando a baiana, ma. Pan-Americana bailando a baiana, ma. Recordamos com Ivetinha da Bahia, Pan-Americana. É sucesso, né? Central do Axé Retrô no seu rádio. Passou Cláudia Leite, Decolê. E agora, o sucesso não pode parar. Tá chegando a banda Pagodão. Faz tum-tum. Essa novinha fica louca quando escuta o tum-tum-tum. Ela fica louca. Essa mulher fica louca quando escuta o tum-tum-tum. Ela fica louca, vem, vem. Prepara o bumbum. Prepara o bumbum. Prepara o bumbum. Olha o tu-tu-tu. Bumbum faz tu-tu. Bumbum faz tu-tu. De novo, de novo. Tu-tu. Bumbum faz tu-tu. Bumbum faz. Vem de cabeça pra baixo, vai bom, limpida no seu bumbum. Isso. É assim, mulher. Treina a bundinha. E gostoso, pra lá, pra cá. Bumbum faz, bumbum. Bumbum faz, bumbum. Agora eu vou te dar minha situação. Vem, já te falei. Sou vagabundo. E mesmo assim você quer conhecer meu mundo. Você já sabe, já disse tudo. Pra me conquistar, vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai ter que descer com tudo. Tudo. Tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, tudo vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, tudo vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, tudo vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo. Vem, essa novinha fica louca quando escuta o tum-tum-tum. Ela fica louca. As mulheres ficam loucas quando escutam tum-tum-tum. Prepara o bumbum, meninas. Prepara o bumbum. Aquecimento. Prepara o bumbum. Olha o tum-tum-tum. Bumbum faz tum-tum. Bumbum faz tum-tum. De novo, de novo. Bumbum faz tum-tum. Bumbum faz. Vem de cabeça pra baixo, rebola, me pina no seu bumbum. Isso aí, eu gosto assim. Olha pra mim com vontade. E faz, ó. Bum, bumbum faz, bumbum. Com a bundinha. Que delícia, meu mano. Muito obrigado. Já te falei, sou vagabundo. E mesmo assim você quer conhecer meu mundo. Você já sabe, já disse tudo. Pra me conquistar, mulher, vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, com vontade, com força. Que delícia, vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, tudo vai ter que descer com tudo. Tudo, tudo vai, mulher, desce com tudo. Tudo, olha o tum-tum-tum.

Agora eu vou contar uma história guardada na memória. Vou cantar. Na letra são segredo, história. Na rima eu mando agora o que será. Por que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Aceita, não desaparece, finge que me esquece. Na hora rola estresse, você não me merece. Sentimento padece e me enfraquece. Me deixa louco, embaçando a minha mente. Arpoador, Copacabana, Leblon, Leme, Ipanema. As mina pira no sol forte de biquíni, rouba cena. Esse é o esquema, esse é o sistema. Eu sou da paz, não quero arrumar problema. Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar. Vou escolher em qual balada hoje eu vou piar. Escolhe o tênis, prepara o traje. Aqui na cara do portão lá da garagem. Aro 17, estrela, girando sozinho, carro parado, vidro preto, teto solar, à procura de um caminho, andando sem destino, buscando inspiração, de frente pro mar. Onde será que você estava? Quando te procurei, você não me falou nada. Batalhando feito louco pelo amor, você não dá valor. Insistindo nos erros, abalando as estruturas do meu sentimento. Assim eu não aguento, assim eu não te entendo, então me dá um tempo. Ah não, por que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Aceita, nego. Não desaparece, finge que me esquece. Na hora rola estresse, você não me merece. Sentimento padece e me enfraquece. Me deixa louco, embaçando a minha mente. Arpoador, Copacabana, Leblon, Leme, Ipanema. As mina pira no sol forte de biquíni, rouba cena. Esse é o esquema, esse é o sistema. Eu sou da paz, não quero arrumar problema. Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar. Vou escolher em qual balada hoje eu vou piar. Escolhe o tênis, prepara o traje. Aqui na cara do portão lá da garagem. Aro 17, estrela, girando sozinho, carro parado, vidro preto, teto solar, à procura de um caminho, andando sem destino, buscando inspiração, de frente pro mar. Onde será que você estava? Quando te procurei, você não me falou nada. Batalhando feito louco pelo amor, você não dá valor. Insistindo nos erros, abalando as estruturas do meu sentimento. Assim eu não aguento, assim eu não te entendo, então me dá um tempo, tempo. Ah não, tempo, tempo. Por que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Então aceita, nego. Melanina Carioca e Nego do Borel, Menina Má. Passou por aqui também Léo Santana, Tome Amor e Banda Pagodão. É sucesso, é Central do Axé. Que você vai aprontar nesse fim de semana, hein? Olha, eu desejo a você, toda a sua família, seus amigos, um maravilhoso fim de semana. E é claro, né? Estamos aí chegando próximo do Natal. Já desejo também um Feliz Natal, um próspero 2015. Que em 2015 nós com certeza estaremos juntos com o Central do Axé, com muita música boa, muito agito pra você. Galera, bom fim de semana, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço. Se beber não dirija, se dirigir não beba, tá? Muita paz, muita saúde, tudo de bom. E tem saideira, né? Tem Filhos de Jorge, Virado no Baralho. Valeu, gente! Bom fim de semana. Central do Axé. Central do Axé. Do Axé. Irmão, que daí tô querendo dinheiro. Leve qualquer moeda, um trocado pro pão. Desde o tempo que morei se chamava cruzeiro, que eu me vejo inserido nessa situação. Oi, irmão, quebra aí, tô querendo dinheiro. Leve qualquer moeda, um trocado pro pão, pro pão, pro pão. Desde o tempo que morei se chamava cruzeiro, eu me vejo inserido nessa situação. Pra você eu posso até dizer: olha, eu sou carpinteiro. Sofá eu faço, faço, faço. Do lixo eu já fiz um beliche. Até mobília lá na ilha eu fiz. De passo a passo, sem cadastro,